Jesus nascendo tão pobre? É, como na história bíblica. Mas e os sábios do Oriente? Bem, eles vieram de longe, então... Então, eles podiam vir do sul. Isso, do Rio Grande do Sul. Em rincões distantes, no outro lado do país, alguns gaúchos boiadeiros assavam um churrasco nos pampas. Enquanto tomavam seu chimarrão e admiravam o céu, viram surgir uma linda e brilhante estrela. Então montaram seus cavalos, reuniram o gado e seguiram Brasil afora até que encontrassem o local do nascimento do Rei dos Reis. Viajaram por muitos e muitos dias por vários estados do Brasil. Uma estrela no horizonte brilha forte.